Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que vocês deram a mão. Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que vocês deram a mão. E essa marquinha de biquíni, ela é bi, beijou o Neil e a Trinity. Fofinha, alérgica, rinite. Que foi, fia? Lisérgica, sem limite. Oi, linda, hoje é skincare. Massagem no pé, por favor, não se irrite. Isso não existe, curandeira, macumbeira. Palavras e cliques, deixou de cara o cacique. Cacildes, tô apaixonado, no views. Nosso caso junto é tipo uns 20 release. Ela é fã da Bruna Marquezine. Eu sou fã da Ineri, que ela sobe as marquise. Cê é uma atriz, eu tô feliz de tá te assistindo. Comprei o ingresso, paguei caro e tô curtindo. Apaixonadaço, tipo aqueles novinho cabaço, H.aço. Minha lua é em câncer, e sua lua é em câncer. E só queria te chupar, e depois te dar um abraço. Minha lua é em câncer, e sua lua é em câncer. E só queria te chupar. Cê quer saber o que eu acho? De tanto usar o machado, que me deixou machucado. Masculinidade frágil, é embaçado. É forte seu odor, você rouba meu amor. Igual piqui que roubou o sabor do frango, coitado. Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que cês deram a mão. Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que cês deram a mão. Cê não tá lá quando eu preciso, não tá lá quando eu tô liso. Tipo um lenço umedecido, num banheiro fudido. Cê gosta do meu sorriso, e é por isso que eu não coloco aqueles dentes postiço. Sabe o que é incrível? Seu grelo no meu incisivo, e a minha língua na velocidade 5. Ah, isso que é amor. Trabalhamos em equipe, eu e o sugador. Sem ciúmes do robô, os Olimpo guardou. Faz um favor, põe no carregador. Arruma a cama, bola um beck, molha a planta. Não reclama, seu moleque faz a janta. Ela é uma Madonna, fã da Madonna. De vez em quando, ela é uma boa dona. Leva pra passear, dá carinho, dá carona. Ela me emociona, essa peste é satânica. Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que cês deram a mão. Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que cês deram a mão. Quando eu te vi com outro, eu quase fiquei louco. Não era só curtição, eu vi que cês deram a mão. Ah, isso é ciúmes! Ciúmes, não!